Muitos irmãos estão no vale da amargura, com problemas que parecem insolúveis para o homem. Desanimados, eles agem como Elias, ao invés de ir à luta, na caverna se escondem. Se esqueceu do passado glorioso, de vitórias expressivas que ele alcançou por fé. Quando sozinho venceu 400 homens, se escondeu numa caverna com medo de uma mulher. Sai do vale da amargura, vem pra o monte da vitória. Nunca vi ser derrotado, se quer um crente que ora. Não se esqueça do passado, das vitórias que o Senhor entregou em suas mãos. Abre porta onde não tem, desfaz muro de concreto pra invadir a gente. Muitos estão agindo como Manassés, deixam pra buscar a Deus quando estão no cativeiro. E outros agem qual o rei Zedequias, teve tempo, porém não buscou ao Deus verdadeiro. Meu irmão, faça como Ezequias, busque a Deus no tempo certo e vitória tu terás. Sai agora deste vale de amargura, é no monte da vitória que o Senhor Jesus está. Passado das vitórias que...